pra sempre, porque você já me esqueceu. Não, de repente tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri por dois. Só eu que já me esqueceu. Então de repente tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri